I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Day, começa agora a edição de número 50 do podcast de cinema da MTV. Aê! Sejam bem-vindos! Pois é, edição mais do que comemorativa, 50, olha só cara, quem diria, hein? Ninguém fala nada, é isso. Quem diria, eu falei pra quem? Pra ouvinte responder. Ei, quem diria, cara ouvinte? Fala você agora. Responda, cara ouvinte, você no seu carro dirigindo, bata o carro por nossa casa. Tente falar com o seu veículo, com o seu rádio, bata o carro. Pois é, como vocês perceberam, eu estou aqui mais uma vez acompanhado, dessa vez, Álvaro Campos e Leonardo Miranda. Você prefere Leonardo ou Léo? Tanto faz, velho. Tanto faz. Cada hora assina de um jeito. Tá, beleza. Então hoje estamos aqui em três para fazer uma edição comemorativa. Afinal, são 50 edições, cara. Imagina só, que se cada edição tem mais ou menos 50 minutos, vezes 50, dá uns 2.500 minutos, né? É isso mesmo? 250, na verdade. Não, 2.500. Não, 2.500, olha, são... Que beleza, hein, garoto? 2.500 minutos são de... São quase 50 horas, velho. Umas 40 horas é, aí, tranquilo. É, cara, são várias trilogias, Senhor dos Anéis, mais Poderoso Chefão. Enfim, antes de começar esse programa, vamos aos recados da semana. Muito bem, primeiro eu queria comentar alguns comentários. Tamo bem demais, hein? Aqui com a Jéssica, tamo assim, redundante, imagina o primeiro como é que foi. Muito bem, na edição passada eu e o Álvaro falamos sobre remakes, refilmagens. Você ouviu, Léo, nosso podcast? Você ouvi, gostou? Velho. O que você achou? Curti. O Álvaro elogia demais as coisas, mas tudo bem. Polêmica, sim! O que faltava chegou, rapaz! E chegou, mostrou o serviço logo nos 5 primeiros minutos. Bom, beleza, vamos lá, vamos que vamos. Muito bem, o papel, o rapaz assinou como papel, velho, tá aqui, ó, enfim. Papel. Só acho que faltou comentarem sobre a merda do Quarentena, a refilmagem do Hack e também sobre a refilmagem do Funny Games, violência gratuita do Haneke, também dirigido por ele, quadro a quadro. Bom, é isso, abraço. O Quarentena é uma refilmagem hollywoodiana do filme espanhol Hack, filme de zumbi sensacional. Eu vi outro dia, Foda, não é? Sábado. Uma refilmagem que saiu quase que simultânea, não foi? E aconteceu foi o seguinte, no Brasil, a refilmagem, o Quarentena, tava quase pra ser lançado. Só que o Hack já tinha sido comprado por uma distribuidora X, e essa distribuidora, sabendo do lançamento do Quarentena, o que fez? Colocou o Hack no mercado, entendeu? E aí, tipo, quebrou as pernas de quem ia lançar o Quarentena. Acabou saindo com uma proximidade muito grande, assim, os dois filmes no cinema, e acabou tendo uma, né, uma divisão de público aí entre dois filmes, sei lá. É, eu fiquei tão na dúvida que eu não vi nenhum dos dois. Assiste o Hack. O Hack é bom, o Hack é interessante. É, pô, que bom saber que assim eu não fico na dúvida e vou filtrado já, ó, que legal. Olha que maravilha. Só achei a forma do Hack um pouco já desgastada, você não achou não? Pra quem viu Bruxa de Blair e tal. É verdade, Cloverfield. Exatamente, né? E o final do Hack... Lembra um pouco da bruxa de Blair, né? A solução e tal. Sim, não acha? É. Mas é porque, se eu pensar bem, esse tipo de filme, ele tá se propondo a ser os personagens que estão filmando, né? Então, no filme de horror que os personagens morrem ou se fodem de qualquer outra forma, é natural que o filme acabe dessa forma, né? Porque se ele tava filmando, na hora que ele se fode, acaba a filmagem. Ah, pode cair a câmera no chão, ninguém mais sabe o que aconteceu. Não precisa entrar, dá pra fazer uma viagem. Ou um final pegadinha, e aí aparece todo mundo falando: ah, te sacaneamos, cinegrafista, ninguém morreu, era só de ketchup. Sensacional. Foi tudo um sonho, né? O cara acorda assim, caralho. Na verdade, eu não estava vendo o filme, era um videogame em primeira pessoa, né? Tipo, era o Doom, né? Não era um filme, né? Caralho, foda. Enfim, o fato é que realmente Quarentena é bem ruim. É, ele falou também do Funny Games, que eu não consegui ver ainda a refilmagem. Alguém aqui viu de vocês? Não vi. O original é muito legal. É, um estudo aí sobre a violência, um casal, uma família que vive numa casa meio de campo, na beira de um lago, uma casa dessas de férias, né? E aí uma dupla de escrotinhos lá invadem a casa e começam a praticar jogos sádicos com a família, visando a morte dos mesmos. Uma diversão convencional da família brasileira. Exatamente. Né? É o filme perfeito. Você aí que não sabe que filme ver com a sua família domingo à noite no Maravilha. Lugar do Fantástico. É uma ótima sugestão. Quer discutir em relação com seu pai, né? Pai, olha só, eu lembro que no verão de 88 você fez um negócio assim. A sua avó vai adorar, eu garanto. É, muito bem, o Vinícius, que é comentador assíduo e ouvinte assíduo desse podcast, disse que o podcast ficou muito longo. Aí o Roger veio em defesa dizendo, muito longo o cacete, tá super bacana como sempre, Brunão, parabéns. Obrigado, Roger. Mas a opinião do Vinícius é claro que é muito válida, afinal é um dos mais assíduos colaboradores, ou melhor, que ouvintes, maravilha. Comentaristas. Estrelinha na testa para o Vinícius. Apesar de ter criticado, valeu, Vinícius, é isso aí, cara. E o Jair elogiou a dupla Bruno Ney e Álvaro Campos. Belo momento Chuck Norris, segundo ele. Que beleza, hein? Lembramos grande de Chuck Jair, no último podcast. Agora tem uma revelação, Jair sou eu, entrei e botei... É sério isso. É verdade? Eu temi pela minha primeira participação aqui. Falei, fudeu, vou meter pau nessa parada, o negócio inteiro vai entrar, falando, Jair. Eu falando, elogiando o bagulho, pelo amor de Deus. Mas ninguém pode acusar, a gente não ser honesto aqui, né? No ar a gente é honesto, na internet que aceita tudo, beleza. E por que você assinou como Jair? Você tem algum lance com o Jair? Eu sou fã de Jair Pereira, técnico do Vasco, deu o título de 80 pro Vasco. Enfim. Constrangedor, né? Lembrando que o e-mail desse podcast é podcastdecinema@mtv.com.br. Como sou só eu que leio os e-mails, podem falar mal desses dois caras à vontade, que eu não vou passar pra eles. Que beleza? Maravilha, que maravilha. E se você for uma menina gatinha e der o telefone pedido por Álvaro, Léo, fatalmente Bruno Day se apresentará de qualquer maneira. Você não conhece o nosso rosto, então é Bruno Day traçou. Não tem pra gente. Outro recado importante é que está rolando a votação para eleger o melhor filme dos anos 90. Tá sabendo dessa, cara? Não tô. Fale-me tudo sobre isso, Bruno. Muito bem, esse podcast está promovendo uma votação incrível para decidir qual que é o melhor filme dos anos 90, porque nós somos pessoas muito hypadas e muito in, e sabemos que os anos 90 estão voltando. Os anos 80 já era, os anos 90 estão voltando. Porque, olha, ditamos tendências. Exatamente. Gosto de pensar assim, gosto de iludir assim. De um passo à frente de todo mundo. E aí, estamos elegendo semana a semana o filme de cada ano. Então, até agora, os vencedores da semana retrasada, Edward Mãos de Tesoura, foi considerado por vocês, ouvintes, leitores, blogueiros, ou melhor, leitores do blog, como o melhor filme de 1990. E O Silêncio dos Inocentes, para desespero de Léo Miranda, foi eleito o melhor filme de 91. Porra, já era. Eu parei de brincar, velho. Se Exterminador do Futuro não ganhou, eu tô fora. Caralho. O Exterminador do Futuro 1 tem o seu não, voto? Não. O 2. Ah, o 2, opa. Ah, peraí, o 1 é legal também. O 1 é legal. O 2 é muito melhor. O 2 é muito melhor. O 1 passou no SBT e ganhou toda a minha antipatia, né? Qualquer filme que passa no SBT, ele parece ser muito pior do que era. Coisa... Que filme que passou na Bandeirantes esses dias que eu olhei e eu falei, puta, esse filme parece... é tão legal. E você vendo... Ah, puta. Não me lembro. Quase lembrei, mas esqueci. Enfim, a votação para eleger o melhor filme de 92 agora está no ar até amanhã apenas. Então corra, meu amigo, que amanhã vamos começar a eleger o filme de 93. Quem que está na frente, 93? 92? Não, É, 92 agora. Cães de Aluguel. Opa, né? Opa. É o meu voto também, eu acho, de 92. Belíssimo filme. Muito bem, e último recado, rapidamente. Quinta-feira, hoje, quando esse podcast entra no ar, não perca no programa Portal MTV, 8.004 filmes que você tem que ver antes de morrer. Na edição de hoje, eu estou falando sobre Frost Nixon. Olha que legal. Que bacana, né? Hein? Tá chique, elegante. Tá chique, tô falando de filme, pô, em cartaz. É foda, caralho, cara. E o mais legal de tudo é que nosso programa, não o meu quadro, mas sim o nosso programa Portal MTV, maravilhoso, como sempre, começará a ir pro ar meia hora mais cedo, a partir de agora, a partir de segunda-feira passada já, meia-noite, começa o programa Portal MTV. Que maravilha. Então, agora o Álvaro que nunca viu poderá ver pela primeira vez. Verei feliz. Eu, rapaz, trabalhador, que acorda cedo pra produzir o roteiro do Furo MTV, ou não é? É o discurso que eu mando pra minha namorada. Mas enfim, mas é por aí mesmo, é por aí. Mas quanto tempo tem o 15 minutos apenas. 15 minutos, é a mesma duração do meu, você vê a moral de Bruno Day, né? Eu apenas escrevo, Dani Calabresa apresenta e Bento apresenta e o mesmo tempo que o Bruno Day. Não. A moral que você está tendo nesse momento. O programa inteiro tem 15 minutos, Portal MTV. O meu quadrozinho lá tem apenas 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Opa, retiro o que eu disse, então foi mal. Tentei agradar, mas não deu certo. Não ter os dados, a mão é uma merda. Muito bem, chega de pataquada, vamos começar de uma vez esse podcast comemorativo, edição 50. Muito bem, para sua alegria, querido ouvinte, nós não vamos falar aqui de 50 filmes, como eu fiz na edição 30, que eu falei de 30. Se você aí, nunca ouviu. Correndo pra caramba, velho. Na edição, sabe que eu fiz na edição 30? Eu peguei pessoas do prédio aqui, de DJs, a produtores e todo mundo aqui do prédio. 30 pessoas falando do filme de sua vida. Foi legal, cara, só que foram 30, foi, né? Bacana, bacana. É um pouco demais. Enfim, o que vamos fazer neste programa? Cada um de nós escolhemos 5 filmes nota 10, contabilizando 50 para cada um. Sensacional. Pegaram o gancho? Sensacional. Tem que admitir que essa ideia é maravilhosa. Foi de quem? De quem? Léo Miranda. Ah, muito bom. O programador sempre vence pela matemática, velho. Ah, moleque bom. Muito bem, então vamos funcionar da seguinte maneira. Em ordem alfabética, Álvaro, Bruno e Léo, um por vez, cada um fala o seu filme, nota 10, e aí a gente vai analisá-lo, comentá-lo, comentar um pouquinho sobre ele, dizer se gostamos ou não, concordamos ou não com a opinião um do outro. Que maravilha, né? Momento de revelar nossa verdadeira faceta. Exatamente. Crítica, né? Vamos ver, vamos ver. Eu elegi o meu primeiro filme, quer dizer, eu vou tentar ganhar alguma credibilidade, não é? Eu vou mandar dois filmes cabeças na frente, aí começa a perder ali nos últimos três, né? Tá ok, primeiro então, um só, né? Um por vez. Um por vez. 12 Homens e uma Sentença, você tem tanto o original... quanto a regravação com... Discorra um pouquinho sobre esse filme, porque eu nunca vi. É o filme, vocês gente... nunca viram? Nunca. Porra, que sensacional. Você viu, Léo? Não. Não? Que maravilha. Estou só, então apenas acredita em mim. Acredito, é a minha palavra. Apenas acredita em mim. Mas é um filme do caralho, porque é um filme que se passa inteiramente dentro da sala do, de um júri, de um... É um filme de advogado, tribunal, de tribunal, né? E tal. Só que o filme é inteiramente passado dentro... 90% do filme é inteiramente passado dentro da sala do júri, em que eles estão debatendo sobre a possível pena de morte de um menino negro, ferrado, fudido, enfim, que aparentemente é totalmente culpado, que não há dúvidas de que é da, sobre a culpa dele. Então um cara, que puta, eu queria muito esse ator, esse vai vir. A gente pode buscar aqui, que a gente tem internet busquemos, que maravilha. Enquanto o Bruno busca na internet e mostra a minha inaptidão para nomes... Como é o nome em inglês do filme? 12 Hungry Men. Angry Men. Hungry não, Hungry Fun. Angry Man. 12 Angry Man. Cici aí mandou lembranças quando eu fiz das 8 aos 12 anos. Ó, oh, pelo mas... que me consta aqui é um filme de Sidney Lumet. Sidney Lumet, o grande. 57. Fodão, 57. E só resumindo a história, os 11 votam a favor da condenação do cara rapidamente, em menos de 5 minutos. Henry Fonda, não. Henry Fonda, da original, sensacional. Como é que eu esqueço o nome de Henry Fonda? E na regravação é o... Tem um... Ah, é temos uma regravação. Tem um remake... Igualmente bom também, colorido, você não vai dormir, pelo menos antes da meia hora. Não, acho que é da década de 80, 70, que tinha uma... Jack Lemmon? Jack Lemmon, sensacional. Jack Lemmon, ele faz a regravação. Enfim, apenas confie em mim, é um filme brilhante, que é ultra barato, mas com um roteiro sensacional, te prende na cadeira. É uma sala, 12 cabeças e um velhinho contra 11 caras, ganhando no gogó, na retórica, porque que o menino negro pode vir a ser inocente. E é brilhante, cara. É só texto, atuações fantásticas e é uma ideia muito poderosa e muito simples, como as ideias geniais devem ser. Garoto! Isso é bem. Cabeça mesmo. Porra, né? Agora foi legal. Fique à vontade, cara. Eu sou muito fã de filmes de tribunal, assim. Eu acho muito legal. A partir desse filme, cara, o pessoal vai te imaginar agora usando aqueles óculos tartaruga, assim. Não faça isso. Não, porque eles não viram. Espere chegar até meu terceiro filme, calma. Mas o segundo... Não, calma. Um de cada um primeiro, pô. Ah, um de cada um, perdão. O próximo sou eu. E o meu primeiro filme, nota 10, é um filme de 1900, ou melhor, é um filme de 2006, um filme bem recente, comandado por Paul Greengrass, que leva o nome Voo United 93, um filme que fala sobre um dos aviões, né, que foram sequestrados no 11 de setembro, e um deles, você sabe que não chegou exatamente ao seu destino, que seria a Casa Branca, e foi derrubado em Pittsburgh. Pittsburgh. O primeiro motivo pelo qual eu não gosto desse filme. Por quê? Porque eu não gosto dessa história. Esse avião era o único que tinha que ter chegado, cara. Era o único! Mas o Bush não tava lá, velho. Ele tava na escolinha, lendo. Não importa, lendo pras crianças. É um simbolismo, cara. Cara, eu acho esse filme absolutamente incrível. Você sabe exatamente como a história vai acabar. O avião foi derrubado. Ou melhor, segundo o filme, né? Segundo a história que o filme conta, os passageiros tentaram recuperar o controle da aeronave e nessa briga aí sacaram, né, que o avião ia ser atirado contra algum ponto público americano, norte-americano. E aí, segundo a teoria do filme, os passageiros mesmo se revoltaram, É, tentaram render os terroristas, acabou não dando certo, o avião caiu, todos morreram. Mas salvaram a vida de outras tantas pessoas. Algumas teorias dizem que não, que o avião na realidade foi abatido pelo governo norte-americano. Não se sabe. O que se sabe é que o Paul Greengrass fez um trabalho brilhante de recriação de um momento, uns momentos mais tensos da história. É uma história que eu, sei lá, pra mim me fez muito efeito, assim, porque eu acho uma história muito tensa e muito... Eu gosto de histórias que mostram as pessoas em momentos limites de suas vidas, assim. É, e é um filme muito bem dirigido e muito bem interpretado. Eu gosto bastante, pra mim, é nota 10. Olha, velho, eu acho que, assim, falando de 11 de setembro, eu prefiro Torres Gêmeas. E eu, assim, eu achei o Voo 93 muito patriótico, assim, muito... Não, pera lá, que você viu outro filme. Não, você sabe, velho, que tem um outro Voo 93 que saiu pra locadora que é ruim pra cacete mesmo. Que não é o do Paul Greengrass. Pô, peraí. Quantos Voo 93? Tem dois. Porque quando começou a ser feito esse filme, alguma produtora picareta... Então, assistam o do One Day, cara. Porque o que eu assisti era uma, assim... É. A trilha sonora do filme deveria ser a musiquinha, sabe, marcha... Cara, que era... Não, tem nada disso, era foda, cara. Pelo contrário, eu gosto como eles mostram o terrorista de modo... Os terroristas, né? De um modo até humanizado, assim. O filme começa com os passageiros se preparando para entrar no voo, né, em casa, saindo de casa, dando tchau para a família. E os terroristas também, saindo de um hotel, indo em direção a praticar esse atentado. E o filme, apesar de tudo, não demoniza os terroristas, sabe? É legal pra caralho mesmo, é um filme muito forte e me pegou de modo bastante intenso. Enfim, um filme feliz, alegre, né? Não, pra é nada você alegre. Em casa, querendo curtir, assistindo lá da sua irmãzinha de 5 anos, né? Mostrar o valor da vida, né? Exatamente. E querendo economizar na passagem aérea. Vai querer ir pra Disney agora, filha da puta, né? Vai cair essa merda. É um filme perfeito pra se passar em aviões, né? Fica a dica aí pras empresas de avião, pros meus passageiros terem um voo mais tranquilo. Léo, você, cara. Então, cara, agora depois eu teve... criticado um filme patriótico norte-americano e o filme que eu vou falar vão achar que eu sou mega patriota, assim, me visto só de verde e amarelo, mas é Cidade de Deus, cara. Fodão. Acho que foi um dos filmes que eu mais... Fodão. Acho que foi o filme que eu mais assisti na vida, cara, fora desenho animado, assim, que criança... Na casa da minha mãe sempre tem muita criança e aí fica, tipo, procurando Nemo em looping eterno, assim, durante dias e tal. Mas... O que é legal também, né? É legal. Mas, assim, Cidade de Deus de filme de adulto, né? Foi o que eu mais assisti. Cara, é muito do caralho. A montagem, a história, os diálogos são perfeitos, cara. Depois que eu assisti o filme, acho que eu fiquei falando com o sotaque carioca durante um tempo, até por causa de... O Álvaro também, cara. Você veio até hoje. Na verdade, eu nasci em Bauru, né? Eu vi esse filme e fiquei assim. Assim, um adendo à parte pra trilha sonora, que também impecável do filme. Foda. Muito foda. O elenco daí inteiro... É, cara, nota 10, cara. Nota 10. Realmente, concordo. E uma parte aqui, os atores são justiçados, né, pra caramba, né? Fizeram aquele filme que fizeram e nenhum daqueles atores depois foi pra frente, né? Não, nenhum deu uma novelinha que seja. Não. Foram pra sériezinhas, assim. É, o Laranjinho e o Acerola lá... Ganharam a série, mas... Ganharam a série. Tem um deles que eu acho que tá na Record, se não me engano, é aquele Jonathan Ravarous. É, mas cara, assim, realmente foram injustiçados, porque era pra ser endeusado, cara. É todo verdade. Mundo fez aquele filme, assim. Não, o Leandro, é muito foda, cara. O Leandro Firmino da Horta, o cara que faz o Zé Pequeno, cara. Ah, aquele cara é um monstro. Pelo amor de Deus. Ele sumiu. Ele é dos maiores vilões da história do cinema, tranquilamente, assim. Pois é. O Zé Pequeno. Pô, total. É sensacional, cara. A gente podia fazer uma campanha pro Zé Pequeno ser DJ da MTV. Olha que maravilha. Periferia de São Paulo, né? Uma parada assim, né? Ou então, pelo menos, que seja o quarto membro desse podcast que vem apresentar o podcast com a gente. O Adriano transmite do Maitá, ele transmite da Cidade de Deus, rapaz. Só... Aí, Leandro, tá convidado, hein, cara? Se estiver ouvindo, sua presença aqui nos estúdios da MTV será muito bem-vinda, ok? Só mandar e-mail, a gente faz campanha. Somos grandes fãs de Zé Pequeno. Na minha opinião, Cidade de Deus é o melhor filme nacional da história. É, cara, eu também não vi nenhum depois que a polêmica chegasse perto. Opa, Há polêmicas, mas vamos avante. Muito bem, vamos avante. Álvaro, seu segundo filme, manda lá. Meu segundo filme também é um filme nacional. Oh. Ah, olha a gente aqui dando força pro cinema nacional, mas o meu filme é de 1960 e biribinho, 50 e biribinho. É pornô chechado ou não? Não é. Apesar de ver aqui, não, fazendo uma parte aqui, nada a ver com o cinema. Vocês viram a notícia que hoje Vera Fischer não faz sexo há 2 anos, eu, né? Eu vi. Toda vez que tiver um período de seca maior, eu lembrarei de Vera Fischer, rapaz. Se ela que é mulher e a Vera Fischer fica de seca, eu não preciso me sentir mal quando nos piores momentos. Mas, o meu segundo filme pra ver é O Pagador de Promessas. Aê, palmas. O Pagador de Promessas levou Cannes como filme nacional. Orgulho Nacional. Orgulho Nacional, pra mim, um dos melhores textos escritos no mundo. E esse texto é uma peça de teatro de Dias Gomes, sensacional, que fala do sincretismo religioso, da humildade do brasileiro. O cara, vocês viram o filme, né? Cara, eu vi. Aí eu, quando tinha uns 16, 17 anos, eu entrei numa noite, só vi filme velho, e um desses que eu vi foi Pagador de Promessas. Mas isso já faz mais de 10 anos, eu nunca mais vi de lá pra cá, então admito que não tá muito fresco na minha cabeça, não. Então, pra quem é quase trintão como eu, não vai lembrar do filme, mas vai lembrar da sensacional série com José Maier. José Maier fez o Zé do Burro, que é o cara que carrega. A história, pra quem não conhece, é um cara que quer pagar a promessa de carregar uma cruz de uma cidadezinha do interior da Bahia até a principal igreja de Salvador, que agora me esqueci. E ele, quando chega na porta da igreja, é barrado porque a promessa dele era para que algum santo salvasse a vida do burro dele. Do burro de estimação, que ajudava ele na fazenda e tarará. E quando o padre sabe disso, não deixa ele entrar na igreja com a cruz, mas ele fez uma promessa e ele não arreda o pé dali. E aí tem uns furdúncios, tem toda uma crítica à mídia, crítica ao povo, a todo mundo. Enfim, é do cacete esse filme. José Maier fez a série de televisão antes de virar um pegador inconsequente nas novelas, sensacional. O protagonista do Pagador de Promessa original, que eu também não me lembro o nome, mas ele depois virou um tiozinho na novela novela das seis, novela das sete. Eu lembro da novela sensacional Renascer. Ele participou? Renascer, não, novela. Eu não sei, era uma novela gravada em Copacabana lá na minha casa, é por isso que eu assisti, sacou? Ele morre no final, o tiozão que morre com um piano, assim, vai afundando. Ah, cara, referências é, é a série. Não, a novela se chama Felicidade, de Manuel Carlos. Que beleza. Ah, eu lembro. Você vê, né? O ícone do cinema nacional terminou como coadjuvante de novela de Manuel Carlos pra você, estudante. Manuel Carlos, o homem que só filma em Ipanema e Copacabana, mas eu queria só olhar de bossa nova moderninha. Que maravilha. E acho que o mundo é feliz, né? Todos os diálogos. Alguém acabou de comer a Vera Fischer, sacou? Tá todo mundo muito feliz naquela merda. E aí, comer a Vera Fischer hoje em dia é mais motivo de felicidade pra ela. Não, eu tô na fila, cara. Não tenho preconceito, não. Compara ela com a Naná, que vai fazer filme pornô agora do Big Brother. Que Naná, a Vera? A Vera do Big Brother. Vai fazer filme pornô? Foi convidada. Mentira. Isso estaria entre os meus cinco aqui, rapaz. Se isso fosse real, ela estaria entre os meus cinco. Mas enfim, mas é um belo filme, veja, não deixa de ver. E pense sobre o protagonista desse filme, que eu esqueci o nome, porque se você estiver considerando fazer cinema, quer dizer, o seu futuro não será ganhar muito dinheiro, como o nosso aqui. Exatamente. É, te rola e tal, mas... Fanfarra, mulheres, sexo, mas grana que é bom, nada. Nada. Não, não, não. Muito bem, o meu segundo filme agora também é um filme muito antigo, esse de 1942, mais antigo que o seu, meu irmão. Opa! É um filme chamado Casablanca, de Michael Curtis, filme norte-americano, que tem no elenco Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Cara, aqui todo mundo já viu Casablanca? Olha, cara... Já. Não. Não. Bom, Casablanca aconteceu a do Rick, que é um cara que tá fugindo da Segunda Guerra Mundial, pra isso ele monta um bar em Casablanca, o Rick's Bar, onde... E Casablanca funciona como rota de fuga das pessoas que querem fugir da Europa, fugindo dos nazistas e tal. Por acaso, nesse bar chega uma moça, que é a Ilza, e é um caso antigo do Rick, que se conheceram em Paris, tiveram um lancezinho ali, mas não deu muito certo, se separaram. E aí a moça volta a encontrar com o Rick nesse bar em Casablanca, e aí a história desenrola a partir daí. Esse casal é uma história de um amor impossível, maravilhosamente escrita, maravilhosamente fotografada, com uma música maravilhosa chamada As Time Goes By. É um filme que me marcou também muito e, na minha opinião, um dos grandes clássicos aí do cinema, acima de outros até mais conceituados. Eu lembro desse filme. Eu passava longas férias em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, onde nada podia acontecer. E eu lembro que na meia-noite a Globo reprisava esses grandes clássicos, né? Três horas, 4 horas. Eu lembro de ter assistido esse filme com a minha mãe. Um momento triste da minha infância. Eu queria partilhar com vocês, não sei porquê, mas é um bom filme. Mas Casablanca, cara, ele é... Apesar de ser um filme muito antigo, ele não é um filme longo. Ele já tem... Não passa de 1h40. Não, ele é preto e branco mesmo. MPB, é preto e branco. Fotografia em preto e branco, linda. E ele não é um filme arrastado de forma nenhuma. Tem diálogos ótimos. Tem uma cena passada no bar, onde tem alguns soldados franceses e alguns soldados alemães, oficiais nazistas. E aí os franceses começam a cantar o hino da Revolução Francesa, Marselhesa. E no remoto tá certo, né? Tá certo, tá certo. Não, se tiver errado, estão os três com pecha de burro. É. Mas é isso. Essa música aí, ó. Sabe qual é, então? É, e aí ele... É uma cena linda de arrepiar de verdade. E o final do filme, o final amargo pra caralho. E que mostra que por mais que um amor seja muito bonito, nem sempre ele termina com um final feliz, não tem jeito. Enfim, é um filmaço, Casablanca. Assista. Quebre seus preconceitos em relação a filmes velhos, que é foda. Note no tom de Bruno como rolou os flashbacks, né, do passado. É, cara. Quantas meninas você já não pegou com esse papo? É uma história de amor fadada ao fracasso? É, foda. Não importa. Ó, oh, a vida tão frágil. Oh. Tem duas curiosidades bacanas sobre Casablanca. Primeiro é que tem uma frase muito famosa que teria sido dita pelo Humphrey Bogart, que é Play It Again, Sam. Que é pro Sam tocar a tal música, Time Goes By, porque é a música que faz ele lembrar da Ilsa. E o detalhe é que ele nunca pronunciou essa frase no filme. Foi inventado por alguém e as pessoas começaram a repetir. E aí, enfim, virou a frase mais famosa de Casablanca sem nunca ter sido dita. Outra coisa curiosa é que numa cenas do aeroporto, eles fazem uma tomada de longe e tem a pista do aeroporto clássico, e umas pessoas no chão. E aí, pra dar uma sensação de que a pista era maior, eles usaram dublês anões. É verdade. Genial, genial, genial. Tempos que o cinema era feito assim, cara. Na raça, com gana. Demais, cara. Vai. Ai, época pré-George Lucas. Eu gostava muito desse tempo. Enfim, esse é meu segundo filme. Nota 10. Agora vamos descambar de filmes cabeças aí. Nossa, vocês estão mega profundos. É, agora abriu a porta. E é o seguinte, esse filme agora é porque eu não posso escolher só um da Pixar. Eu estaria sendo injusto, mas eu fui obrigado. Então, pra representar a Pixar, Os Incríveis. Que, na minha opinião, foi o melhor genial, da Pixar e a Pixar. Palmas para os filmes. Vai ter pau pra todo mundo aí. Vamos parar com esse pé de pau. Chega. Vai ter 2 horas. Vamos embora. Eu vou me sentir mal agora se não bater palma. Os Incríveis, né? Quem não viu, acho que se mata, mas... É, porque é novo e tal, tá na moda ainda, etc. Pixar, muito legal. E, bom, fazer um resumo da história é até meio redundante, né? Mas, Watchmen. Como assim? Ah, tipo Watchmen. Como assim, tipo Watchmen? Ué, o governo proíbe os heróis de serem heróis, obriga eles a mostrarem a sua identidade, eles ficam... Eles ficam na obscuridade durante tantos anos até que um dia resolvem voltar a atuar, cara. Porra, basicamente, cara, é Watchmen. Você fala de Watchmen, eu lembro da cena, sabe, de estupro. Era... O Watchmen foi Viet Cong, né? Viet Cong sendo vaporizados, um não, negócio é fato violento, que o Watchmen etc. Rolou uma influenciazinha ali nos Incríveis. Ah, com certeza. Mas tá bom, é o Watchmen pra crianças. É. Mas, cara, é muito legal, tem um monte de clichê ali no filme, muito bem usado, assim, usado de propósito, né, Você vê que a história é muito foda. É um filme de ação, né, cara? É um filme de ação. A coisa também da família, né? Família com todo mundo com superpoderes tentando viver numa vida, né, pacata, em casa, sem chamar muita atenção. Também tem muitos motivos pra risadas aí. Há controvérsias, né? Tem gente que não acha ser o melhor filme da Pixar. Cara, na minha opinião, tá entre os 3 melhores ali, viu, velho? Na minha opinião também. Eu só tenho uma crítica a esse filme. Qual? Que o ponto de partida dos personagens é chupado do Quarteto Fantástico totalmente, né? Os 4 Incríveis é o Quarteto Fantástico ali retrabalhado, né? Eu sou um nerd de quadrinhos, então... Vamos lá. Então, mas eu acho que isso não faz o Homem Elástico porque... está lá, em Os Incríveis. Sim. O Tocha Humana tá lá, é o menininho. A mulher invisível tá lá, é a e menina, o Coisa que é fortão. Que é o pai, assim, só que ele só não é desfigurado. Não, mas aí até porque tá. Seria um pouco bizarro você considerar que o Coisa, num desenho infantil, tem uma relação com uma mulher normal, sei lá. Tipo o pinto do Coisa de pedra. Eu acho que, então, pro filme pra crianças, esse questionamento não passa muito pela cabeça dela. É sempre a hora de ser apresentado ao KY, né? Não importa a idade que você tem, ajuda muito em vários momentos. Cara de pedra, né? Vai saber. A solução só pode ser essa. Pois é, isso porque vocês dois, agora há pouco, estavam nos filmes cabeça. Né? Mas não deixa de ser um papo cabeça, só que você assistindo, né? Que reviravolta, que reviravolta. Enfim, o fato que eu concordo com o Léo, Os Incríveis é incrível mesmo. É um filmaço, um filme de ação. não é um filme pra criança, tipo, não imbeciliza as crianças, não trata a criança como uma imbecil. Não, assim, como tudo da Pixar, cara, você pode, assim, levar o seu filho no cinema, ele vai gostar e você também. Os dois vão sair muito felizes, cara. A Pixar é a empresa que eu sou mais fã no mundo, assim, eu acho que os caras acham a Pixar um estúdio que nunca erra, eu acho foda. Muito bem. Terceiro filme de Álvaro Campos. Meu terceiro filme. Agora começa a descambar o negócio. Abriu a porteira, Léo já abriu a porteira, mas eu vou além. Porque Os Invisíveis, ele que é... Invisíveis, incríveis. Os Incríveis. Os Invisíveis. Que merda. Os Invisíveis é Grant Morrison, padrinhos. Outra parada, mas desculpa. Não, cara, Os Incríveis... a mágica da edição vai arrumar vai... isso, não, daí. Ou não. Ou não, o que é mais fantástico. Mas enfim, Os Incríveis é foda, e é foda, ponto. Agora eu tenho um filme que é discutível, que é... Rock Balboa 1! Ah, pau! Não, mas a gente combinou que bater pau, mas que Rock merece. Mas Rock Balboa é foda mas demais! Peraí. Você tá falando de Rock Balboa ou de Rock 1? Rock 1, perdão. Rock 1, Rock Balboa, franquia, que seja. É, mas o primeirão. O primeirão. Eu sou fã do Rock 6. Eu que sou é fã Rock de Balboa. Todos os Rocks. É. Eu não sou. Ali do intermediário. É, mas da série de forma geral, eu gosto muito. Eu acho o personagem genial. Um dos mais fortes da história do cinema. Pra mim, o grande crossover de filme seria Rock Balboa versus Darth Vader. Caralho, ia ser sensacional. O maior herói contra o maior vilão do cinema. Ia ser genial. Mas é um filme foda e eu não vou defender porque é Rock Balboa, o triunfo da vontade contra qualquer coisa no universo. E eu só cito uma frase. Peço atenção e silêncio de vocês, que é Rock Balboa 6. Aqui é a vida, cara ouvinte, não é sobre quão forte você pode bater, mas o quanto você pode apanhar e continuar seguindo em frente. Caralho! Chorei! Que momento, eu tô emocionado. Isso resume basicamente a tática de luta do Rock, exatamente, né, cara? Que é apanhar até cansar o maluco, né? Aí no último round ele vai e desce a pancada no cara. Parodiado por Homer Simpson contra Frederick Tatum. Pode crer. É muito bom. E a cena capital diz que ele não cai é o Drago, né? No Rock 4, o cara que é sempre 3 vezes maior que o Stallone, né? Dolph Lundgren. O cara, você pega a tomada dos dois plano americano na cintura do Rock, tá batendo o pinto do Dolph Lundgren, é uma coisa meio absurda, não é inverso, o cara, né? É o contrário. A dieta dele é a base de criancinhas. É, a parada meio... E é muito escroto, o cara treinando na montanha, o Rock treinando na montanha, né? Descalço, levantando fedido, toras. É assim, meu, é sensacional, eu gosto do Rock 4. O único Rock que eu realmente não gosto, assim, quer dizer, não gosto... Se já passando, eu paro e assisto, cara. Mas é fato que não é tão legal, que é o Rock 5. Agora... O Rock 5 é excelente. É excelente. O 1 e o 2 eu acho muito legais. O 1 é, óbvio, é melhor. O 2 é bem legal. O 3 é ainda legal. O 4 é um filme tosco, só que é divertidíssimo. O 5 realmente a coisa dá uma descambada, porque o Rock... Pra ter uma ideia, do 5, na última luta, o Rocky não tá no ringue, né, cara? É na rua com aquele cara que era o pupilo dele. É meio briga de rua, é horrível. É horrível. E o Rocky Balboa eu acho sensacional, se bobear tão bom quanto o primeiro, assim, eu gosto muito. Que é quase o remake do primeiro, né? Quase o remake. Só que com o ator mais velho. Mas, cara, vamos ver se no De Volta para o Futuro, acho que no 2... Tem uma hora que eles estão diante de um cartaz do Rock 12. E aí tá, meu, uma montagem do Stallone velhaco, assim, com um muque mó... Eu não lembro disso. Grande momento! Um easter egg, assim, total, sabe? Eles estão na locadora aí, Rock 12 ou Rock 16, é uma parada assim. Foda. O Stallone é um grande talento subestimado aí até hoje, né, cara? Pra mim e ganhou roteiro de melhor... Oscar de melhor roteiro naquele ano. Ganhou mesmo. Então, não é tão descerebrado assim, né? Não, é um bom filme, cara. É uma discussão... Né? É a clássica história do self-made man, né, cara? É uma coisa que o americano sempre valorizou muito isso. Do cara que se faz por si mesmo, que vence, apesar de todas as adversidades. O Rock já era velho quando começou a lutar. Né? Então, enfim. É um filme muito legal. Não posso imaginar que qualquer pessoa que esteja ouvindo isso aqui nunca tenha visto. Se nunca viu... Corre pra locadora agora e se atualiza. Pelo amor de Deus. Supere seus preconceitos e assista, garoto. Muito bem, agora o meu terceiro filme, nota 10, é um filme de 94, chamado Pulp Fiction. Muito bem, filme de Quentin Tarantino, roteiro também dele, de Roger Avery, tem no elenco mais do que estrelado, John Travolta, Bruce Willis, Ving Rhames, Uma Thurman, Eric Stoltz, Tim Roth e o Badass Motherfucker Samuel Jackson. Boa, cara, uma das coisas memoráveis também, a musiquinha que tá rolando aí. Nossa, sensacional. É, muito foda. Quem não ouve isso não lembra do nada. Ó, eu ouvi agora e me arrepiei, cara. Boa, Diva. É muito legal, Pulp Fiction é um filme que definiu o cinema independente nos anos 90, juntamente com o Quentin Aluguel. O Quentin Tarantino é o pai de tudo isso, né? Pra existir Guy Ritchie, pra existir David Fincher, pra existir Danny Boyle, foi necessário existir Quentin Tarantino. Lógico que pra existir Quentin Tarantino foi necessário existir um milhão de outras coisas. É um cara muito sempre teve esse lance da cultura pop por trás dele, assim. E o Pulp Fiction é isso, né, cara? É uma celebração pop de coisas pop, de música, cinema, quadrinhos, a tudo, né? É tudo misturado, que a gente ama, assim. Só. É, muito bom, mesmo. Eu lembro é que, cara, eu tava na oitava série, quando o Pulp Fiction saiu. Aí tinha um professor de português, me foge o nome dele agora. Ele era, sabe os caras legais, assim, todo mundo gosta e tal. Gente. Aí o Pulp Fiction, ele tem aquela linguagem de roteiro totalmente, né, desconstruída, uma coisa foda, né, cara? O filme se embaralha inteiro. Né? Começa pelo meio e tal. E aí o professor falou, pô, vou passar pra molecada o Pulp Fiction, porque, né, o lance da linguagem, pô, realmente é uma aula de linguagem, de roteiro, de história, você contar totalmente uma história de narrativa. E aí, nós, as crianças todas da oitava série sentadas, eu já era cinéfilo naquela época, sentadas e pirando, caralho, velho, que foda. Cara, na cena que a Uma Thurman tem a overdose, os caras têm que enfiar a Margarida. Se estiver me ouvindo, Margot, desculpa. A minha amiga, a Margarida, que era a mocinha mais delicada da classe, passou mal, ficou branca, mais branca. E saiu da sala e teve que ir pro banheiro, tomar água, tomar ar, senão passou mal. Aí a coisa tomou uma proporção maior, as irmãs, que eram donas do colégio lá, descobriram e proibiram o professor de passar o resto do filme pra gente, cara. E aí, caraca, a gente não pôde terminar de assistir. Ficou sem final? Por causa da Margarida. Puta merda, velho. Foda. E aí, o que aconteceu? Margarida, se vocês estiveram ouvindo agora, arrependa-se. Shame on you, shame on you. Vergonha, vergonha. Eu acho que ela tá zoando a gente porque ela é dona da zona leste de tráfico de drogas hoje, inspirada nesse filme. Ela mesmo entrega, tem o contato, o telefone dela hoje. Anote aí, cara ouvinte, perdão, nada disso. Enfim, o fato é que Pulp Fiction é uma aula de cinema, um filme importantíssimo para os anos 90 e que figura em várias listas aí dos melhores filmes da história, um filme que eu amo. Muito bom, bem, Léo. Agora, terceiro filme, vamos lá, nerdalhar de vez a coisa, Batman The Dark Knight. Sensacional. Sim. O filme mais injustiçado, né, do ano passado. Heath Ledger e pronto, não tem mais nada, velho. O filme ali, Coringa, claro, motherfucker, destruindo tudo, rouba a cena muito... Assim, toda vez que o Coringa aparece, ele rouba a cena do filme. Eu sou muito fã desse vilão já, meu, há muito tempo, assim. E, puta, cara, filmaço, roteiro impecável, timing impecável do filme, tudo muito foda. Pra mim, tá em terceiro lugar aí. Realmente é um filme que funciona em todos os graus, assim, né, cara? Ele é uma adaptação fiel de quadrinho, ao mesmo tempo não é nada fiel, ele é realista. Ele é realista ao extremo, pé no chão, ele é um filme... Eu costumo dizer, não só eu, como todo mundo que já falou sobre esse filme falou isso, mas enfim, é um filme policial, né, cara? Independente de ser o Batman ou não. Se tirar as máscaras, aí tirar a fantasia do Batman, tirar a maquiagem do Coringa, você tem um filme policial de um psicopata ameaçando uma cidade e um... Mas, com a máscara e com a maquiagem, etc., fica muito mais legal. É verdade. Porra. Enfim, na minha opinião, é o filme do ano passado. É uma pena que a Academia ainda guarde esses preconceitos com filmes de HQ. Mas, cara, eu acho que, assim, eles seguem moda, né, cara? E a moda tá vindo muito forte agora, filme de HQ, cara. Marvel tá entrando com os dois pés, assim, direto, a DC também. Então, cara, eu acho que esse preconceito vai mudar porque os caras sabem que isso tá dando dinheiro, vai continuar, sabe? Vai cair nisso daí. Né? Enfim, também, né, velho? Foda-se também que o Oscar não premiou, né? Também, tipo... Pois é. É um tipo de aval que não sei se é tão necessário assim. Eu acho mais gostoso, sabia? Sem Oscar. Sem Oscar. De você se sentir, não preciso de vocês, seus merdas, e pra gostar do que eu quero gostar, eu acho legal. Não. Acho que perde um pouco a graça no dia que ganha. Pra quem já assistiu, ok, mas assim, em termos, vai... comerciais, né? Como favorecer um filme que você gosta para que sejam feitos mais filmes iguais a esse? Ah, sim, sim. Aí o Oscar é importante, cara, porque o filme que ganha o Oscar vai depois pro cinema e tem um up na bilheteria, etc. É. Né? E aí mais gente faz filme daquele tipo. O fato é que o Dark Knight vai ser um clássico do cinema um dia, isso ninguém discute. Assim como o Super-Homem, o primeiro Super-Homem lá com o Christopher Reeve, é uma adaptação de HQ que hoje é considerado um clássico, um filme também impecável, filmaço. O tom do Dark Knight é completamente oposto, né, ao Super-Homem, é muito louco. Cara, pode crer que é um filme que vai ficar pra história, que tem qualidade de sobra pra isso. It's a dark night. Bom, vamos lá, Álvaro. Voltei meu quarto filme. Agora tá ficando complicado, porque a verdade é que eu tinha 6 filmes listados e eu tenho que sacrificar um. Vai ter que sacrificar um, cara. Tá, então vamos lá. Meu quarto filme, eu não posso deixar de votar, é o quê? Eu não sei. Vamos lá, vamos entregar. Corra que a polícia vem aí. Leslie Nielsen na veia, garoto. Frank Drebin. Puta, o Didi Mocó americano arrebenta, maluco. Ele é foda. Cara, ele é foda. Mas aí você tá falando a série como um todo, a né? A franquia, escolhe cara, um a franquia e vai pra Deus. Boa, velho, cara, é inteira boa, é muito legal. É muito engraçado. É sem noção, é assim. É engraçado que é uma época que filmes pastelões não eram tão populares, né? Hoje tem muito filme pastelão e 80% cara, é uma merda. Não mas por sabem quê? Que fazer mais hoje em dia, cara. O que acontece, cara? Por que não consegue? Eu não consigo entender também. Eu não sei, cara, mas por exemplo, você assiste aquele Liga da Injustiça, assim, que... Nossa, é assustador. Porra, é uma É muito ruim, mas tinha, assim... Dessa época, né? Corra que a Polícia Vem Aí, ou Top Secret. Cara, Top Secret é um filme de paródia. É. Total, e, cara, é espetacular, é muito bom. Top é Gang, né? Top mesmo, Gang cara. Era foda demais. É. Mas o ápice disso tudo, sem dúvida, é Corra que a Polícia Vem Aí. A parte 1 e 2 eu acho sensacionais. Sensacional. A 3 é legal. Os três são bons, mas o 1 e o 2, na minha opinião, pelo menos, eles estão um pouquinho acima ali. É. E tirava sarro de todo mundo. Vamos lembrar alguns momentos clássicos aí do... Porra, cara, pare. Ele tentando limpar a mancha na bunda lá do clone. Então... Acho que esse é do 2. Que o cara tá disparçado de rainho. Porra, genial. Aí ele chega. E tem uma piada de salão, cara. Que aquele cara, o Leslie Nielsen é um monstro, né, cara? É um monstro. Tem uma piada de salão que é muito ruim, mas o cara faz, é engraçado. Ele chega na porta e diz: olá! Meu nome é Comandante Sbrubbles. Aí o segurança que não quer deixar ele entrar. Se você é o Comandante Sbrubbles, eu sou o Robert De Niro. Aí o Legend disse: Senhor De Niro, por favor, eu preciso entrar. É muito escrota essa piada, mas ele fazendo, cara. Muito engraçado, cara. Impassível, né, cara? Muito foda. É muito Didi Mocó, o cara se apresenta. Senhor Nielsen, muito prazer. Aí, você também se chama Senhor Nielsen? Que coincidência. Eu falei, caralho, é muito Didi Mocó, cara. É muito engraçado. E é foda, cara. Eu gosto muito da cena no começo do 2 que ele quase mata a Barbara Washington. Num jantar, cara. Termina com a mulher. É muito foda. Tá uma portada na cara. É muito foda. E o começo do 1, quando ele está fantasiado de garçom na reunião com todos os líderes mundiais. Ah, sim, do bloco limpa a testa do Gorbachev. É. É muito foda. E tinha essas piadazinhas políticas, né? Tinha umas piadazinhas inteligentes ali no meio, mesmo zoado. Não, porque os caras que dirigiram ou que estavam envolvidos com o filme era o trio Zaz, né, cara? O Jim, o Zucker, Abrams e Zucker lá. Exatamente. Né? O Jim Abrams e o Jerry Zucker e não sei o que Zucker. Que é os mesmos caras que fizeram Top Gun, que fizeram Top Secret. Quer dizer, os caras que sabiam fazer isso. O Zucker chegou a dirigir até a terceira parte, Todo Mundo em Pânico. Então, Todo Mundo em Pânico, que é a melhor parte da franquia. Legal. Eu não gosto do 2 ou 3, eu gosto. Gosto médio, mas é melhorzinho, assim, eu acho. Eu acho que agora finalmente caiu uma ficha, assim, que eu entendo porque que as pastelões funcionavam há um tempo atrás e não funciona mais, cara. Porque os caras faziam o roteiro antes e recheavam com as piadas. É. E hoje em dia dá a impressão de que assim, só as piadas valem. Tira o roteiro. Exatamente. Os caras não vão do ponto A pro ponto B, eles só estão lá jogando. Você vem aí, apesar de ter um monte de piadas. Mas tem uma trama. Tem uma trama. E é curioso que era. E o Leslie Nielsen, ele era um ator sério até então, né, cara? Ele foi se transformar um ator de comédia depois de Corre que a Polícia Vem Aí. E aí fez um monte de filmes a grande maioria péssimos, alguns médios e acho que nenhum bom. Mas enfim, mas é de uma genialidade ímpar. É foda, cara, é foda. Eu gosto de uma cena voltando, que tá o Drabin, né, o Frank Drabin e o chefe dele no carro, esperando de butuca ali, esperando um suspeito, sei lá. Comendo amendoim e jogando a casquinha pra fora da janela. Aí a hora que eles vão, que ele vai sair do carro, tem uma montanha de casquinha de amendoim, assim, cobrindo a porta. É muito foda, cara. Eu não sei noção, cara. Sem noção. Enfim, filmaço. Vai lá. Filmaço. Seu quarto filme é o meu quarto filme é um filme que todo mundo ama, impossível não amar. Filme de 85, chamado De Volta para o Futuro. Cara, de novo, outro com a trilha sonora. Essa aí, muito foda, cara. Muito foda. É um filme muito marcante, né, cara? Os anos 80, impecável. Porra, filme que total, mostra umas... velho, muito engraçado. Muito... E tem um apelo foda. Muito foda, que é você imaginar como é que seus pais agiriam na sua época, assim. Porra, né, cara? Velho, no primeiro, mano, cara, a cena que a mãe do McFly... Tenta pegar ele. Chamando ele de Klein, né? De Kelvin. Porque ele tava com um nome escrito na cueca, Kelvin Klein. Porra, velho, é muito bom, cara. É muito bom. Os três são muito bons, mas o primeiro, na minha opinião, é esperável. E o roteiro é muito legal, né, cara? Essas vindas e vindas do tempo. Puta, muito bem feito, cara. É um filme sobre viagem no tempo sem furo, assim, cara. Meu, muito bom mesmo. E é legal lembrar que é um filme de um diretor que, na minha opinião, é pouco celebrado, tamanho a sua competência, que é o Robert Zemeckis, que é um cara que fez Volta para o Futuro, fez Forrest Gump, fez Beowulf. Beowulf, ele não deveria ser celebrado nem um pouco, mas velho. Fez Contato com a Jodie Foster, Contato, que é mó legal. Uma Cilada para Roger Rabbit. Eu vou fazer um podcast sobre Robert Zemeckis um dia ainda. Ah, se divertiu, pelo menos. Já é, porra, se divertiu. Cara, um diretor que soube criar um mundo à parte ali em seus filmes, um clima meio de fábula, meio fantasioso. Gosto muito do Robert Zemeckis e De Volta para o Futuro, para mim, é o ápice de sua carreira. É, muito bom, muito bom. Esse daí foi um dos que eu escrevi na minha lista, né? Eu fiz uma lista imensa e depois fui filtrando para ficar no 5. Né? Assim. De Volta para o Futuro tava na lista imensa. É isso aí. Vamos lá, rapidamente, Léo, seu quarto filme. Então, agora esse daqui, acho que... Quando eu falei pra você, você já surtou, mas, cara, eu gosto muito desse filme e eu tentei diversificar a minha lista pra não ficar só filme de ficção científica, só nerd, como se fosse a primeira vez, cara. O que, que você faz? Você convida o cara a participar do seu podcast. Aí você pede pra ele escolher 5 filmes nota 10. Ele escolheu o Adam Sandler. Ah, velho. Mas, cara... Não, o coração romântico desse homem. Sim. Não. Do mesmo jeito que a Casablanca adiantou ao seu lado, o Leon também já deve ter tido muita felicidade como se fosse a primeira vez. Não, eu assisti, eu já tava casado já. Mas, meu, assim, aliás, por causa do casamento, né, você assiste muita comédia romântica, cara. É muita. Então... É verdade. Mas, assim, acho que de todas, cara, de todos os filmes comédia, Água com Açúcar e tal, esse daí, cara, é muito bom, velho. O roteiro é realmente envolvente. É um filme que, confesso, fui mariquinhas e chorei no final do filme. Bonito. Eu não teria paciência que o Adam Sandler tenha esse filme, cara, de todo dia ter que convencer a mulher. Mas, cara, isso é bonito, entendeu? Isso é mágico. Ainda mais. Você colocou Casablanca, que era um filme. Vai, que tinha um romance ali de fundo, importante também, cara. Por que tá reclamando? Porque o Casablanca, cara, é um filme real. O romance é assim, cara. Não é um negócio. É absolutamente impossível. Cara, pode acontecer com qualquer um você ficar sem memória, entendeu? Dependendo do que você usar com frequência, cara, pode rolar, tá ligado? Liga pra amiga do Bruno agora. Liga pra amiga do Bruno. Ela pode dar opinião. Não, mas na real, eu gosto desse filme. Apesar de ter o Adam Sandler, eu acho. Bonitinho, eu acho divertido, enfim. Pô, cara. Você já viu? Eu não vi, eu confesso que eu não vi. Eu vi a promo na TV a cabo umas 50 vezes, então eu acho que eu vi. Né? Eu já vi o suficiente, eu acho. Esse filme, acho que tem o único papel do Robert Schneider que eu gosto. Tá nesse filme, que ele é o Ula. Ah, sim. Que é tipo sim. Um amigo dele lá, que é engraçado. Então, cara, ficou... Assim, mesmo o Adam Sandler, ele tá muito bem encaixado nesse filme, cara. Ele tá bom, velho. Ele foi competente aí. Eu gosto dele pra caralho. E a Drew Barrymore, então, nem se fala. Ela tá, é, ela meu, fofa, né, cara? É impressionante. E ela ainda com a boquinha torta, assim, parece realmente que foi atingida na cabeça e tal. É uma sequelinha, assim. É. A sequelinha dela, acho que não é exatamente por causa de ferimentos na cabeça. Pelo menos não externos. Muito bom, muito vamos bom. Vamos lá, para o seu último rodado. Último filme. Agora eu vou roubar. Eu estava em dúvida em dois filmes. Só fala um. Não, ia ser Velocidade Máxima, Keanu Reeves, sensacional, mas não é. É sobre Clube da Luta. Clube da Luta, fodão, acho que... Você ficou entre o filme do Keanu Reeves e do filme do Brad Pitt, mas é uma mocinha mesmo. Eu tenho que anotar isso, porque eu tenho que discutir isso com o meu terapeuta, é fato. É, realmente. Não, mas ele ouve o podcast. Ah, garoto, esse podcast chega em qualquer lugar. Mas é foda. É foda demais. Você tem o Edward Norton, que pra mim Você sabia o final quando você assistiu? Se eu sabia o final? É, porque, cara, eu acho assim, se você sabe aquele final, aí o filme fica ruim. Porque a segunda vez que eu assisti, eu... É. Nossa, cara, eu sou relativamente bom em acertar finais, sabia? Mas esse eu não acertei, não. Pô, não, a primeira vez que eu assisti... Não... Caralho, é ele, porra! Mas aí ele é um filme que na segunda vez você não vê tanto gancho, assim, de falar, ah, é verdade, no final... Cara, eu não acho, eu já vi várias vezes, se tá passando, eu gosto do filme, eu gosto. Se tá passando, eu paro pra ver, eu acho incrível. O roteiro do caralho, as atuações são do caralho, a estética é do cacete, a coisa do sabão, do sangue, não precisava do Brad Pitt pagando de gostoso ali, não sei o quê, que quando eu vi o pôster, eu achei que ia ser um filme muito homossexual, muito gay. Ia ser muito ruim, mas eu acho que eu vi sem querer, eu achei o filme brilhante, cara. O filme é foda demais. E é um filme subversivo, como... Total. Como poucos, assim. O problema é que essa temática... Eu não sei se dá pra entregar tanto assim o final do Clube da Luta, mas... Não, mas, cara... A real é que essa... É velho. Assim, olha o spoiler leve, vai. Eu não vou nem falar verbalmente, mas a solução encontrada pro final do Clube da Luta foi repetida depois 1 milhão de vezes no cinema, tipo Identidade, com o John Cusack. Tem um filme espanhol. Johnny Depp, que... Janela Secreta. Janela Secreta. Quer dizer, isso foi repetido e aí acabou diluindo essa ideia. Você vai ver Clube da Luta hoje, quem nunca viu, talvez pense, porra, mó clichê. Não é clichê, né, cara? Exatamente. O primeiro não é clichê. É clichê o resto. É. Enfim. Aliás, foi entregue o spoiler, né? Agora, quem já assistiu Janela Indiscreta ou qualquer um desses outros mas filmes acho que é um grupo assistir meio... Clube da Luta depois... Mas eu acho que é um grupo meio específico demais. Mas pessoas que já viram Identidade, mas nunca viram Clube da Luta. Ah, você não assistiu Clube da Luta, cara? Muito bem. Quer mais algum detalhe sobre Clube da Luta? Não, encerrei. Muito Velocidade bem. Máxima é fodão também. Ah. Falei. Falei. Porra. O meu quinto filme, nota 10, é um dos filmes que eu mais gosto no mundo. Um filme chamado Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Aê, palma, muito bom. Não, esse vai ter que regra, contar. Foda-se a regra, cara. Foda-se a regra, é demais. Filme de 75, o primeiro longa da trupe do Monty Python no cinema. Quem ouve esse podcast há mais tempo sabe que eu vivo falando do Monty Python. Aliás, falta um podcast, né, sobre Monty Python, cara. Vamos marcar. Então, aguardem um podcast sobre Robert Zemeckis, já está prometido, e um sobre Monty Python. Que maravilha. O fato é que, cara, Em Busca do Cálice Sagrado tem as melhores piadas da história do cinema. Começando pela cena que um dos cavaleiros lá vai atravessar a ponte e aí tem que responder as 3 perguntas. Aí ele pergunta 3 perguntas absolutamente óbvias, né? E a última é qual a sua cor predileta? Aí o cara fala azul. Não, vermelho! E aí morre. Tá legal. Do coelhinho assassino. Sensacional. Não, esse filme é muito foda. É muito foda. Cara. Cavaleiro Negro ali, Pô, o cara corta o braço, ele, não, só arranhão, e continua lutando. Aí corta o outro braço, que isso, seu marica, você já sofreu experimentos piores. Chutando, vai chutar aí, o cara. Meu, por fim, o cara tá só um cotoco, assim, o Cavaleiro Negro, meu, não tem perna nem braço. Vem cá que eu vou te morder. Chega mais perto que eu vou te morder. Os cavaleiros que dizem ni, né, cara, sem palavras. Pô, cara, meu e-mail até hoje, não vou falar. Tem ni no seu e-mail? Tem ni no meu e-mail. É, o Monty Python é um filme que tem muitos fãs por aí, e uma pessoa que no mundo eu conheço que viu e que não gostou, que é o Rafael Moretini. que trabalha comigo lá. O cara assistiu. Vamos chamar ele pro podcast de Monty Python e ficar malhando o cara? Ah, é, pode ser, cara. Pô, vamos dar um telefone no ar pra galera por aí na trote. Acho legal, acho legal. Uma vingancinha leve, tranquila, sem ódio. Vamos botar qual é o telefone? 875 o quê? Enfim, Monty Python acho que é minha comédia predileta aí, é filmaço mesmo. Bom, e aí pra fechar, meu último filme, não podia faltar, foi o melhor filme dos anos 90, Exterminador do Futuro 2. Aê! Terá mais uma sequência muito em breve, chegando em junho, né? É, essa daí eu aposto, cara. Eu achei a 3, assim, um bom final, mas eu achei o filme inteiro arrastadaço, assim. O quarto eu tô esperando, assim, sabe? Mas a direção do Mac algo Dina, melhor, cara. Entendeu? Algo mais legal. Com o Mac Dina, a direção vai ser complicada. É, e com o Bruce Wayne ali também fica... É difícil desassociar o cara do Bruce Wayne, velho. Mas enfim, tá falando da segunda parte. James Cameron revolucionando os efeitos especiais. Porra, cara, aquele T-1000, velho, aquele efeito. Hoje em dia, você assiste o filme e você ainda acha impecável os efeitos especiais de 1991. Não envelheceu absolutamente nada. É perfeito, velho, é perfeito. Todas as cenas são perfeitas, assim, aqueles efeitos. De ritmo, a estrutura música, de roteiro, cara, esse lance de ser... É um filme de ação, um blockbuster de verão, ao mesmo tempo ele tem uma trama... complexa por trás, sabe? Assim como pra existir David Fincher teve que existir Tarantino, pra existir Matrix teve que existir também o Futuro 2. Total, né? Total, velho. E tem uns diálogos geniais, assim. Matrix, tem um cara que logo no começo do filme que o Schwarzenegger tá matando... Né? O Exterminador tá matando tudo. E aí Pô, como é que eu vou esquecer agora o nome do moleque, né? John Connor. O Exterminador do Futuro... Tá numa pose, assim, que ele tá, por um acaso, com a perna levantada, assim, e matando os caras. E ele, não, você não pode matar ninguém. Então, baixa a perna. Tipo, meu, não dá pala, você é fodão, mas não age como um robô, tá ligado? Você é um idiota. É legal, cara. É um filme muito legal mesmo, cara. Eu gosto muito de James Cameron quando fazia bons filmes aí. Quando fazia filmes, né, que ele não faz mais. Agora até pra lançar o Avatar aí. Mais uma vez prometendo revolucionar os efeitos especiais. Vamos ver o que vai sair todo mundo tá prometendo revolucionar os efeitos especiais ultimamente. E depois de Matrix não teve mais nenhum, cara. Não. Não, foi Matrix. Porque o que teve foram variações em cima do que Matrix criou, né? Em termos de efeitos especiais. Bullet Time e tal, né? Alguns, tipo Transformers, absolutamente incrível de interação real com digital. Eu acho os efeitos de Transformers os mais incríveis da história. Mas mesmo assim, não é nada que tenha revolucionado o modo de se fazer. É, exatamente. Enfim, esses foram os nossos 5 filmes nota 10 de cada um. Olha que legal. Que maravilha, que momento de história. A emoção toma conta de mim nesse momento. E aí, agora queremos a sua participação. Pois é, mande um e-mail para podcastdecinema@mtv.com.br dizendo quais são os seus 5 filmes nota 10. Né? Vale tudo. Vale filme pornô, vale todos os gêneros. Pô, valia? Deixa eu mudar alguns aqui. Pô, você não me avisou. E aí, no programa que vem, a gente vai ler aqui. Eu estava preparado para isso. Tem aqui mais 3 aqui. Pera aí, Garganta Profunda. Emanuele. Dona Beija, né? Enfim, mande as suas listas na semana que vem. A gente lerá no ar aqui os mais bacanas, né? Os que chegarem, sei lá, depende do assim, que chegar. Então pra ser mais bacana não adianta só mandar a lista, né? Bota um porquêzinho, assim, só pra poder ler o e-mail, né? Exatamente. E tentem superar Jair na qualidade dos comentários. Meu Deus, o momento mais constrangedor desse podcast. Se vergonha alheia matasse, velho. Mas pelo menos que eu vou manter na edição pra aprender, só assim que a gente aprende. Muito bem, semana que vem estaremos de volta, né? Com mais notícias, mais dicas, mais sugestões desse mundo. Usa uma palavra você aí dessa vez. É, muito legal. Que é o mundo do cinema. Tranquilo? Um grande abraço, meu amigo, e até lá. Beijo, mano. Tchau, tchau.